63, 27, na pole position, pronto para funcionamento. 327, autorizado para o chegar aqui na área. Autorizado, chama para o táxi, 6327. Trip 5240, Vetorra da Para, sequenciamento, curva agora à esquerda para o A10, limitado pelo localizador. Esquerda 10, limite ao loco, descendo meia dúzia mil. 5240, desça para 4 mil pés com 1020. 4 mil e 20. Portugal 02, descend 2000 feet, altimeter side 1020. Descending 2000 feet, 1020, Portugal 021. Mike Quebec, reporte na rotatória. Está na rotatória, Quebec. Alfa Tango, boa tarde, confirma o aeródromo de destino radial ideal de saída e a distância. Nossa, número 4 na aproximação. No litoral norte do campo. Alfa Tango, 500 pés. Decola a pista no sétimo, curva esquerda. Decola com pro norte. Pro de buraquinho. Após, prossegue linha no litoral norte, 500 pés, controle em 2018, aciona 0170. Te olha pra mim. Finalizou com o campo, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, torre 1-8, pessoal mesmo. 18-6, grato, boa tarde. Gol no 396, está estabilizado, visual com a pista? Visual no ILS, baixou de novo. Torre 1-8, pessoal mesmo. É, obrigado. Portugal 021, clear the last X-ray, report established. Clear the last X-ray, go established, Portugal 021. Solo, Xené 6321, posicionamento, posição 6. 6321, autorizado para os pacos na vontade. Chama só. Solo, Xené 6327, está pronto para táxi, 90 a bordo, pé no tomador, está no meio de 3 horas. Comando 90 a bordo, 6327, táxi ainda, ponto de espera da 102, 8612, que ligar no 020. Segue aí, 6 ponto de espera, 7862, Xené 6327. 217, desça para 4 mil pés. Então, 3217, desça 4 mil pés. 4 mil pés. 1020 pés. Gol no 649, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325. Então 3217 para sequenciamento vai voar o Serra Vitor 368, ok? Serra Vitor 368. Pode voar da presente? Está presente. Channel 6142, puxa estacionamento 88. Viva! Airport Portugal 081, call Salvador Tower, 118.6. Salvador 118.6, Portugal 02. 35240, está autorizado a LS X-Ray, informa que está seguindo um Airbus 330 Heavy da Air Portugal. 9 milhas à frente. Ok, a gente vai iniciar a redução aqui, manter o afastamento, ok? Ok. Boa tarde, quem é que está anunciado com quem me custa de voo? Agora 2 a bordo, quem é que está anunciado? Só um minuto, copy. Gol no 396, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, gol no 396. Charlie, Sierra, suba aí, mantenha o nível 080. Saída Arbor, na presente pode voar Arbor. Voar Arbor 080, Charlie, Sierra. Fecha táxi, a Xerém 6321, com 61 a bordo, acelerando Goiânia, 4 horas. Confirmando 61 na bordo? Afirmo. Autorizado táxi Índia, ponte operador no 0-2-8-6-2, que ligou no 020, o Oxenem 6-2-1. 18-6, muito obrigado, bom final de semana. E aqui Delta Charlie, autorizado Salvador, sobrevoo na Praia do Forte. Decola na 17 Proa Norte, cogindo Proa, de Buraquinho. Controle 120-8. Aciona 0121 2-1 3217, desça para 2500 pés. 340, VP Zulu 44, recola a pista no zero, curva direita, direta a Leda Eudes, controle 120.8, aciona 54, corrigindo, aciona 5061, 315. Passou Duna, chame Torre no 9386. 386, boa tarde. Correto, após Leda, voa Eudes, vai ter certa aerovia, reporta o espectro. Após Leda, voa Eudes. Voa no 396, Juliette, ponta 612. Juliette, para o 612, igual no 396. Salve, Jané 6, 142 para o táxi 99, Natal, 3:40. Pouso 1937, vai voar direto do destino, Charlie Serra. Posta, CIA, parte 1 no Índia, ponte para tono 0-2-8-6-12, que ligar no 020. Posso passar de Boeing, livre táxi, 286-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0443, Natal, 1570, autorizado, Decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, chamo, a voz direto. Controle 120.8, aciona 5060. Da Norte, está ingressando a linha do litoral via buraquinho para Iberistar. Ciente, a minha escuta, seguindo o litoral norte a 500 pés, reporte, passando para o forte. Sempre na sua, vai chamar passando para o forte. Chamo Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Chama, pode direto, para o Zero, para a 242, para Maratinho. 21, boa tarde, tudo táxi, vai Alfa, reporte, reporte, aceite, Juliette. Continue, taxi vai Alfa, say again, please. And report before taxi Juliet, report call 021. Roger, call you before Juliet, report call 021. Objeto 5729, 2000 pés, livre LS, X-ray, informe estabilizado. Tranquilo, vai passar a 709. Controle Salvador, muito boa tarde, Fernanda 327, transfere. 327, boa tarde, contato radar, suba 160, saída da Léo. 160, saída da Léo, com o Xenemia 327. Poste na rotatória, bravo, que Luiz. Novembro, Yankee Mike, visual com 17. Firmo. 12, no 8, decimal meia. 386, novembro, Yankee Mike. Na 6327, pode voar direto da El. Direto da El, muito obrigado, 6327. Autorizado táxi Rio Hotel, reporte com escada Hotel, confirma a decola da intercessão, prossegue a terceira. Rio Hotel, tem quantos pais de falar da intercessão? Ok, sim, confirma a pessoa a bordo, autonomia? 2 a bordo, 4-3, Rio Hotel. Ponte espera da Hotel, 2862, o sério no 443, que legal, no 020. 420, ponte espera 7862, obrigado. Yankee Delta Serra, prossiga. Yankee Delta Charlie. Prossiga, Delta Charlie. Ok, decolando a presente, está mantendo o setor do litoral aqui norte. Vai fazer um sobrevoo na Praia de Forte. Acionado 01121. Prosseguir 500 pés? Afirmo. Ok, 500 pés na minha escuta, via litoral norte. Yankee Delta Charlie. Charlie. É, Marcão. Quem é? Carregando pedra, né, meu amigo? Maravilha. Estabilizado, Elis, 5729. 5729, reduz a aproximação e chame torre no noite, decimal meia dúzia. 2286. Olá, boa tarde. 5240, levar sua escuta. Boa, taxi Alfa, esquilo, 43247. Autorizado Alfa, esquilo, 43, Bravo Kilo Whisky deve estar tentando um tráfego fazendo órbita na rotatória a 700 pés, confere? Trip 5627 for pushback and startup. Trip 5627. Confirm your position on April 3. From 3. Correndo no 836-6. Trip 5240 mantém a posição na quilo, aguarda a push da companhia e após o prosseguir posição. Considero o 5240 modifica graça quilo, passe 3, posição 05. O 240 copiou, aqui é a base 3, posição 05 do base 3. 5627, standby, company, parking com position 05, after clear, push back, startup, contract standing by na position TP 5627. Rotando 3965 para o táxi, 1-4-9-6-1-4-9 a bordo, autonomia 4 horas, altera galeão. Autorizado táxi, parte 1, Índia, ponte de parada 1-0-2-8-6-12, que legal, 1-0-2-0-3-1-5-5. Autorizado táxi via pátio, já, ponte de parada 1-0-2-8-6-12-3-1-5-5. Túlio, 1-2-3-4-5. Ele disse que quando passar o tempo aí, tu pode iniciar, alguém? Gol 1075, cruzeiro 070 para o 050. 075, desça 2000 pés, 1020, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2020, autorizado LS X-Ray, pode ser estabilizado no 075. Confinte 360, VP Zulu no meio. Colapso no zero, curva direita, série da Eole da Brise. Controle 120-8, acena 5105. Lembra bastante, vamos lá, tá? 418, confirmando a pós-lei da voa Bridge, reporta que o espelho funcionado. Objeto 5729, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. É, Portugal 021, Bruno Tex via Juliette Gate 11. Juliette Gate 11, em Portugal, 021. Salvador, boa tarde, 3145 para 4. 3145, boa tarde, agora. 32, no site, autorizado Juliette, portão no zero. Confirmando Juliette, portão 1 no zero. 27, portão. Quanto faz Juliette? Juliette, portão no zero, 32, no zero. Juliette, portão 1-0, 3-2. Web 5-7-2-9, Alfa Juliette, portão 0-2. Alfa Juliette, 0-2, 5-7-9. Interlado, quilo ou 9. correta, nosso curso 5.5. 4-2 Salvador, Xené 6321, passando agora 1500 pés, uma boa tarde. 6321, muito boa tarde. Contato radar, sou 320, saí da Arbor. 320 na Arbor, 6321. Boeing. Boeing, ó. Objet after taxi via April 1, Indian Alpha, Rose 1-2-0, Zero Call Tower, 1-8, Small 6, Grant 1-0-2-0-3-5-6-2-7. After Webjet airplane crossing in front, clear taxi via April 3, India Alpha 1-8-6, that's our 3-5-5, that's 3-5-6-2-7. No chame Torre, ano 8, decimal 612. Ano 8, 6 grato, 01. Eu vou ir direto à rotatória. Rotatória, controle Salvador, Xanar 6142, Fuca. 6142, contato radar, Sol 350, saída Fuca. 350, Fuca, 6142. Xanar 6327, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 1251, 3325, contato 327. Chame Torre, ano 8, esse momento. Por ano 8, 6, ano 075. O controle autoriza pro do Dilema, por 6321, por gentileza. Autorizado. Obrigado. Salvador, Força Aérea, no 443. Controle Salvador, Força Aérea, no 443. No 443, contato radar. Suba e mantenha nível 170 na saída PUCA. Sobe e mantém para 170 na saída PUCA. Ciente, mantenha 080, Charlie, Charlie Sierra. Chame agora Centro Recife, frequência 288, alterno 260. Então, boa viagem. Delta Charlie, Salvador. Valeu, final do CTR, frequência livre até a volta. Torre, Nono 8, décimo meia, quilo, Romeu Oscar. Salvador, gol no 075. 075, taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09, no 075. Alô, boa tarde, você não é 3 no 4? Eu falo, hoje é 63 e no 4. É 13 no 4, Petrolina, autorizado via. Ampersulu 2-0, nível 3-4-0, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Momo, transição Flock, controle 1-2-0, décima 8, aciona 5-1 no meio. 3-4-0, decola décima 8, sai da Momo, Flock, Ampersulu 2-0, controle 1-2-0, décima 8, transponde 1 no meio, sai 63 no 4. Correto, confio com 3 no 4. Canem 3-2-1, chame Recife agora, frequência 128.